agora no seu rádio Coração Rock. Pra você que gosta do bom e velho rock and roll, aumente o volume. Aqui você vai matar saudades e vai conferir as novidades. Coração Rock. No ar, edição do Coração Rock pra você aqui na sua rádio favorita. Um excelente final de semana. Por aqui chegando eu, Diego Soares. Um grande abraço. E agora você relembra, mata a saudade com os principais sucessos do rock nacional e internacional. A edição de hoje já está começando. Aumenta o volume. Coração Rock. We'll be right back. Coração Rock. Aqui no seu rádio, Coração Rock. Coração Rock. Cover. Coração Rock. São Roque. Sunshine and bad weather, it's a mess.

Coração Rock. Eu te mereço um beijo lindo. Eu Coração Rock. Este é o Coração Rock aqui na sua rádio favorita. Um excelente final de semana. Depois do intervalo, você continua conferindo as melhores do passado do rock nacional e internacional. Aqui no seu rádio, Coração Rock. Coração Rock. De volta tem Jamiroquai, Seven Days in Sunny Journey. Seven on that sunbeam dress you wore in spring. Yeah, yeah, the way we left as one. Why did you drop that bomb on me? So baby, let's get it on. Drinking wine and killing time, send them summer sun. No seu rádio, Coração Rock. Coração Rock. Coração Rock. I'm Coração Rock. There's a story in my eyes. Turn the pages of desire. Now it's time to trade those dreams for the rush of passion's fire. I can feel you tremble when we touch, and I feel the hand of fate reaching out to both of us. I've been holding back the night. I've been searching for a clue from you. I'm gonna try with all my might to make the storyline come true. Can you feel me tremble? Coração Rock, os principais sucessos do passado pra você. Fechando aqui nesta edição deste final de semana. Eu, Diego Soares, fico por aqui e volto na próxima edição com muito mais música pra você e relembrando e matando a saudade. Grande abraço, grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.